da alcatiça, pisco, beija-flor, kiwi, pinguim, inclinação máxima, ok, torneiras de combustível abertas, estorninho, andorinha, andorinhão, subindo. Flaps descidos, estrangulador ligeiramente entreaberto, Elizabeth, criança morta, sem dor, olhos azuis, loucos, perdiz, codorniz, gansos, papagaios, águia, águia pescadora, falcão. Voar.